adoração. Recebe, Senhor, ouça o som de adoradores com júbilos de glória. Morrerei de fome e sede, é Deus, sem a tua presença. Já chegarei a ti com hinos de louvor. Que te ama, Deus.